passa sem terminar. O que fazia em dia sem razão, olhando de canto no corrimão? O que pensou naquele tempo em que pegou minha mão e disse: fala que não tem problema, que não, eu só quero ver o que vai te animar. Vamos dançar. Um dia em que nada acontece vai passar, vai.